tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. Thank you.

e não é a sua melhor sintonia. Thank you.